Brincando com Eskil. Iremos passar pregando nossa maneira de encarar o mundo. Psicodelicamente, você poderia se julgar errado. Mas, como estou estudando, não há um conceito errado, apenas caminhos diferentes. Anarquicamente falando, nasce livre. Por isso estou neste momento articulando sobre o que restou entre você e o seu eu projetado. Epicuristicamente dialogando, suas ideias são atrasadas e vulgares. Mas, como um bom maluco que sou, eu picho suas obras e fachadas. Trágico eu? Apenas um ex-cyberpunk. Apolítico, sócio-tático. Sou a favor de ideias livres e pensamentos rígidos. Não é preciso fumar, não é preciso decifrar o enigma. Eu não preciso viajar. Deixa o gestalt entreaberta para expandir o meu jardim.